Hoje eu não vou sair, não quero confirmar. Se dizem por aí, deve ser verdade. Esse meu mau humor tem nada a ver com isso. Ela não vai tirar mais nenhum sorriso meu. Porque o que sobra quando leva tudo é nada. E é por isso que eu não vou sair de casa. Se eu ver ela em outra, eu juro, não aguento. Vai levar um pouco de orgulho que ainda tenho. Se eu sair é fiasco, vou dar um trabalho, vai piorar tudo. Se eu sair de flagro com outro na rua, acaba meu mundo. Se eu sair é fiasco, vou dar um trabalho, vai piorar tudo. Te flagro com outro na rua, acaba meu mundo. Porque o que sobra quando leva tudo é nada. E é por isso que eu não vou sair de casa. Se eu ver ela em outra, eu juro, não aguento. Vai levar um pouco de orgulho que ainda tenho. Se eu sair é fiasco, vou dar um trabalho, vai piorar tudo. Se eu sair te flagro com outro na rua, acaba o mundo. Se eu sair é fiasco, vou dar um trabalho, vai piorar tudo. Se eu sair te flagro com outro na rua, acaba meu mundo. Hoje eu não vou sair.